Galvão Ávila, virou direita, chama a sua Paulo 1, 21, décima 1. 21. Terra Romeu Golfo já cruzou o eixo 1-0. 7, Terra Romeu Golfo. Paulo, boa noite, no 09000, Bruna, Fonsosa, se escuta. Bruna, 096, autorizado o táxi. Alfa, Juliette, Patrona, posição 09. Alfa, Juliette, posição 09, no 09000. Bruno 705, só 30 final do ILS X-Way, desça para 2000 pés, informe estabilizado. O ajuste 1014. Tem que autorizar o ILS para pista no 5. O 705, ajuste no 04. A pista 10. Salvador, boa noite, voo 1973, está em 1973, passe é posição 4. Voo 973, autorizado Galeão, nível 360, decola 10, curva direita, sede da El, Leda e Rumi, via UP November 857, Moussa. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5011 no transponder. Autorizado, 3.500, fala daqui, 0, curva direita, Ael, Leda, Silu, controle, 2.0, decimal, 8.0, próximo é 5.0, 1.1, voo 1.9, 7.3. 0.1.1, transponder, chão pronto, feedback, saneamento, 1.9.7.3. 5.0.1.1, transponder, chamará, 1.9.7.3. Isso é um pouso autorizado. Visão localizador, o Gol 1705. Gol 1705, completa final e chama Torre Salvador 1 18 95. 11895. Torre Salvador, boa noite, no 705 da Gol, estabilizado, VLS. Boa noite, no 705, é parte zero. Externo, Gol 1705, baixar travado. 1705, livre pouso no 10, vento 090 graus com 119, altímetro no 0 no 4. Livre pouso no 10, Gol 1705, ajuste no 0 no 4. solo, aos 2-2, livre à direita, chão em solo 1-2-1, um, decimal 1. Sétima direita, 2-1, bom, 7-1. Solo, bom, 705, autorizado, Alfa Juliet, posição 01, Pationa. Alfa Juliet, 01, Pationa, bom, 705. Informação, X-Ray. Boa noite, azul 2795, sem contato o radar passando a posição Condor, vem na pro de Bonf para a chegada Bonf, chame no ideia descida. O azul, sino 014. Bom, sino 014, reporta descida, azul 2795. Salvador, boa noite, 3858, informação X2, autorização Fortaleza para os códigos. 3858, autorizado Fortaleza, nível 370, decola no zero, curva esquerda, saída Tuca, perdão, saída Momo Frutin, via Apes 19, para os Bangu, Apucu, para sair conforme rota. Controle Salvador, opera 908, senhora 5096, no transponder. Autorizado Fortaleza, nível 370, retorno pistão na zero, primeira curva à esquerda, Saí da Momo, transmissão Froti, Tapete Zulu 19, Bambu, Abucu. 208 controle e transponda 5096, Tapete 258. 3258, que o treinamento correto, um prompo de direcionamento. Socorro meu Golfo, mantenha o litoral, informe no através do Pituaçu, aguarde transferência de comunicações. Está em retornada, mais um sobrevoo na Vascagão às 8, após o retorno. É copiado, até uma boa. 7, Alterrama Golf. Oxalama é 310, boa noite, acena a identificação. Autorizado via chegada a Mari. Isso é para 2000 pés com ajuste 1014. Até a via chegada, número 2 na aproximação, Oxalama é 310. Salvador, 27952. Chama agora foi, Salvador, frequência 118.95. Vai chamar pro onde eu tava, mas vou. Estacionamento 3258. 795, desça para 4006, o Ajuste 1014. 4010, 1014, 227.95. Salvador. Está passando o Pituba agora, retorna em imagem. Adão Romeu Golf, reporte na vertical do farol de Itapuã, pronto para o cruzamento do campo. Reportará o farol de Itapuã, até o negócio. Muito boa, gol no 976, portão número 4, está puxando o estacionamento. Confirme gol 1973. Correto no portão 4, puxa só. Aguarde o início do táxi da aeronave da TAM, após ser autorizado, gol 1973. Seguinte, após o início, mantém a posição 973. Foi 3662, aciona a identificação, autorizado via chegada Mari para 3000 pés com ajuste 10114. Mano 5, QNH 1014. E aí, já ponte inteira, torre no noite, decimal 95, 1014, ajuste 3858. Golfo já no final Itapuã. Hotel Romeu Golfo, autorizado o cruzamento do campo, reporte no solo controlado da RMAR, pouso por sua conta em risco. Autorizado o cruzamento, reportará no solo controlado Hotel Romeu Golfo. Ando, chama táxi Gol, 19. Salvador, no 705 da Gol, 7-3. Autorização pro Galeão. Confirme a matrícula? Gol no 705. Gol no 705, confirme se a sua empresa fez alguma DLA. O plano que eu tenho aqui era para as 21h20. Então, espera um pouquinho que eu vou dar uma confirmação. Sim. O Salvador é o 705 da Rua. Diga. Sim, te aguardo um instante para a copa. Uno 096, número 2 para a Copa Guarda. Pode confirmar o vento? Cabal, meu hotel, o meu Golf e vento em Salvador, 090 graus, 099. 090 com 99, hotel, uma Golf, grátis. Voo 1973, a bordo 164, 3 horas e 30, autonomia, alternamos com... Voo 1973, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 102, Salvador, 11895, QNH 10014. Via Índia, ponto de espera 1895, altímetro 1014, voo 1973. Uma propensão da chegada, número 3 na aproximação. Sem problema, pode ser o 3, o 3, está autorizado ao final do ILS X-Ray, informe estabilizado no ILS. Estabilizado, azul 2795. Azul 2795, completo o procedimento e chama a Torre Salvador 118-95. 2795, boa noite. Isso aí, Salvador, boa noite. Voo 1973, quanto era, Paulo? 973, mantenha ponto de espera. Mantém ponto de espera, aeronave 73. Salvador, boa noite, Azul 2795, final 7 milhas. Azul 2795, autorizado, pouso autorizado, pista no zero, vento 090 graus, 099. Pouso autorizado, pista no zero, Azul 2795. Decolado 43, chame controle, Salvador, na frequência 120, decimal 80, bom voo. 2080, boa noite, muito obrigado. Vida Momo, transição Froti, a primeira curva à esquerda, pista 1-0, acione 5022, controle Salvador, 1208. Autoridade do Fortaleza 370, conforme rota, depois do 19. Momo, Froti, curva à esquerda, decorando 1-0. 5022, 1208, 1-0-6. Gol na 096, cotejou correto, sendo pronto. Agora pronto, tá na posição 9. Na 6313, acionei a identificação, autorizado via chegada BF para 4000 pés, o ajuste no 094, ao número 3 na aproximação. Chegada ponte para 4000 pés, ajuste no 7-3, enquanto visual com a TR na curta final no zero. Visual com a TR na curta final no zero, gol 973. Gol 973, após a passagem da TR, a linha mantém pista no zero. Após a passagem, isso mesmo, alinhar e manter, gol 973. Estão 3305, acionei a identificação, autorizado via chegada Mari para o nível 050, número 4 na aproximação. Cliente, está 3305, descendo para 5 meses, 050. Rio 2795, no solo 47, livre próxima interseção à direita, chame o solo 121, décima 1. Ok, faça 121, azul 2795. Estabilizado no INSX-1903-10. O Xené 6310 completa sinal, Xené 3, Salvador 118, décimo 95. 1895, 3602, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés, informe estabilizado. 2000, repórter estabilizado, 3662. Alfa no 0, vento 090 graus, ano 09. Senhor, voo 972. Estabilizado no localizador 6310. Oceano é 6310, continue a aproximação, aguarde pista livre, vento 090 graus, ano 09. Qual é a pista livre, 6310? Autorizado pouso, pista 10, vento 1100 graus, 099. Autorizado pouso, 6310. Sete-três, decolado 49, chame controle Salvador na frequência 120.80, bom pouso. Controle 120.80, obrigado, vou dar 73. Salvador, gol 1973, boa noite. Falou de gol 1973, com contato radar da colagem, subiu a via CDL para o nível 360. CDL para 360, gol 973. Oceano é 6310, no solo 51, no livre próximo à direita, chama o solo 12, 1, décima 1. Solo 2, 1, aqui na próxima direita, 6310. Solo Salvador, boa noite, Oceano é 6310. Oceano 6310, autorizado o táxi via Alfa e Juliette até o portão 03. Juliette 03, 3098. 858, chama agora centro Recife, frequência 120.85 e alterna 125.45. 2685.45, até 3258, boa noite. Boa noite. Saída da EL, Leda e Irume, a primeira curva à direita, pista 10. Atene 5035, controle Salvador 1208. Autorizado 3050 para o galeão pela Zeta 2087. Código anunciado para a EL, Leda. 5035, controle 208. 1705. 1705, protegeu correto, chame e puxa essa nome. Pouso autorizado, pista 10, vento 090 graus, 09. Lambda 3, autorizado no final do ILS X-Ray, desça para 2000 pés, com ajuste no 0.4, informe estabilizado. 2000, 0.4, vai informar estabilizado, posso voar a Juna? Tá, do Washington Lambda 3, 3. Gente, Juna, 3. É 3305, desce até 3000 pés com ajuste no 0.4, reduz a velocidade para 2009. 2009, 3000 pés, indicador. Foi 1973, chama agora Recife na frequência 125.1 e alterna 133.25. Gol 1973, copia de frequência? Chama o gol 1973. Gol 1973, chama Recife, frequência 1251 e alterna 133.25. 251, 133, 25, 973. Chama gol 1168. Gol 1168, aciona a identificação, autorizado via chegada Mari para o nível 050. 050, via chegada Mari, 1168. Azul 4298, boa noite, acione a identificação, autorizado via chegada mar para o nível 060. Inicie redução de velocidade para aproximação, vai seguir tráfego à sua frente na posição de 1 hora, mantendo 2000 pés, ou 2320. Então, estaria aí a 12 milhas, mais ou menos? Sim, tá. Copiou a redução? Porque não aparece reduzindo a velocidade? Ainda não, negativo. Aparecerá dentro de breve. 096, 178 a bordo, 3 horas, alterna Teresina. Poderia repetir, 176 a bordo? 178. 178, está autorizado o táxi via Pátio Ninja, ponto de espera da 10, chame Torre Salvador, 11895, QNH 1014, Gol 1096. Pátio Ninja, 1895, no ponto de espera da 10, 1094, obrigado, boa noite, 1096. Bom dia. Aproximação, tráfego informado 8 milhas agora à sua frente, com velocidade reduzida. Para 2000, autorizado IMS, curta 3305, muito obrigado. Boas, né, 3. A pista está molhada? Calé 6313, negativo. Falta para o uniforme, Mike, uniforme, confirma a sua unicada? 2258, Mike. 7. 1168, confirma a unicada? 1168, 2709. 7, gol 1168, é o número 3 na aproximação, reduza para 2509. 2509, reduzirá 1168. Uniforme, Mike, uniforme, estação de operação para sequenciamento, curva a esquerda na proa 125, desce até 3 mil pés com ajuste no 094. Seu limite é o curso do localizador. 3 mil pés, proa 125, só mais um lado. Costa 3305, apenas a informação está com 1409 a mínima, ok? Certo, copiado, então 3305. Azul 4298, reduz a velocidade para 2209, número 5 na aproximação. Reduz 2209, aqui pode ser o seguinte. O Mike uniforme, você consegue manter indicada para sequenciamento? Positivo, pode manter 225. Certo, informe para redução o uniforme Mike uniforme. Vamos manter até o próximo Duma ali. Certo. Chanel 6310, aguarde só um momento para a cópia. Final do procedimento, chama Torre Salvador 118 decimal 95. 8195, Gol 1168, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa norte, seu limite é o localizador, desce até 4 mil pés com ajuste na 094. Declaração radar para a nossa 4014, 1968. Afirmativo, reduza para 2209, gol 1168. 2209, 1168. Primeira curva à esquerda, pista 10. Acione 5034, controle Salvador 1208. Oceano 6310, quanto já foi reto, chame som. Sul livre, próxima interseção à direita e chame o solo em 121, decimal 1. 121, obrigado. de Bruna Fox. Passanei 6313, autorizado o táxi via Alfa e reporte antes do Juliette. Antes do Juliette, eu passarei 6313. Sinal 90, Sinal 3305. Do 4298, só fez alteração para sequenciamento, curva esquerda para o anúncio, seu limite é o custo do localizador. Esse até 4 mil pés com ajuste no 04. Para o anúncio, limite do localizador, vem para o espaço 3000, com o 04. Uniforme Mike Uniforme, está autorizado ao final do ILS X-Ray, essa feita 7 do localizador, informe estabilizado e deixa para 2 mil pés, o ajuste no 04. Certo, uniforme. Ponto 1168, seguirá tráfego sua posição de 2 horas, 10 milhas, com deslocamento sudeste, cruzando 5 mil, descida para 2 mil, um bravo eco 9 Lima. Ponto 1168. Salvador, good evening, Azul, 2782, information X-ray. Tudo bem, Azul, 2782, Skoka, Black Clear, Mari, arrive down to flight level 050, connect 1014. 13-4, flight level 050, 1-1-1-4-2-2-7-82. Gol 1-1-6-8, para o localizador, curva direita na proa 050, se autorizar a final do ILS, deixa para 2 mil pés. 2 mil pés, proa 050, para a ILS, 1-1-6-8. No 096, autorizado alinhar e manter pista no 0. Lima tem pista no 0, 096. No solo 07, livre próximo, interseção à direita e chame o solo 121-1, boa noite. 211, boa. Solo Salvador, tá 3305, livrou nossa escuta, boa noite. 3305, boa noite, autorizando o táxi via Alfa e Juliette da Portão 05. Alfa Juliette 05. Azul 4298, reduz a velocidade para 200 mais. Reduz 200 mais, Azul 4298. Ativa Azul 4298, seguirá tráfego sua posição de 2 para 3 horas. É, Boeing 737-87, só passado 8 milhas no localizador agora. Interceptou o curso localizador de forma Mike Uniforme. Informa Mike Uniforme, só passando o Duna, completa final, o Chino Atoio, Salvador, 118-95, está livre a redução. Certo. Azul 4298, direita para o localizador, para 080, está autorizado a final do ILS, deixa para 2 mil pés. 080, deixa para 2 mil pés.